Chefe Pedro Garcia, ontem então uma equipa dos bombeiros de Oliveira do Hospital esteve envolvida num resgate de um animal, nomeadamente um cão, no interior de um poço. Pode-nos contar o que é que aconteceu, como é que foi receber um alerta aqui na corporação com um pedido de ajuda para ajudar este cão? Sim, recebemos aqui o alerta aqui no nosso corpo de bombeiros para um resgate de um animal que estaria dentro de um poço ali entre a zona da Quinta da Meda e Cabeçadas. Portanto, foram os donos do cão que pediram? Não. Portanto, foi um popular que ouviu o cão a ladrar e durante vários tempo e foi averiguar o que é que se passou, portanto, e verificou que estava o animal dentro de um poço. Portanto, o animal terá caído e depois terá-se resguardado num espaço da parede do poço. Exatamente. O cão, não sei por que causas, caiu lá para dentro e ele resguardou-se lá numa pequena pedra onde conseguiu estar a salvo. Portanto, diante desse alerta, qual é que foi o procedimento dos bombeiros, da equipa que esfiou? Portanto, levámos algum material de resgate, visto que não tínhamos bem o conhecimento do que é que estava a passar, mas levámos material de resgate. Portanto, à nossa chegada ao local, verificámos que o cão estava lá dentro, era uma cadela, é que ouvimos ladrar a alguma distância, e assim que chegámos ao local, vimos que o animal estava um bocado assustado, apesar de que acho que foi um alívio para o animal ver a nossa presença. Isso nota-se no vídeo que vocês partilharam. Exatamente. Porque há um momento em que o animal está a chorar, podemos dizer assim, e quando, não sei se foi o chefe que se aproximou, ela ficou em silêncio. Exatamente. Portanto, no fim de montarmos o material necessário, desci para junto do animal e assim que o animal me viu lá, a sensação foi de alívio para o animal. Portanto, que ele, assim que lhe peguei, veio logo para cima de mim e... Portanto, colaborou, o próprio animal colaborou. Exatamente. Quando o retiraram, verificaram que estava bem, de saúde? Sim. O animal estava bem tratado, segundo o que nós apurámos, bem tratado. Apenas estava ligeiramente a coxear de uma pata, talvez derivada da queda. Havia outro animal, outro cão, que andava ali nas redondezas, que também... seria companheiro. Seria companheiro, que também não abandonou. Por incrível que pareça, o animal também não abandonou o outro. E agora, o que é feito desse animal? Vocês conseguiram identificar os donos da cadela? Tem nome? O que é que podemos saber mais acerca deste animal? Portanto, acerca dos dois animais que depois fomos, procedemos, ou, portanto, mantivemos-os ali junto de nós, foi chamada, portanto, uma equipa da Câmara para os retirar dali, posteriormente seriam avaliados por um veterinário e possivelmente aqueles cães teriam um chip, daí talvez venham a ver quem seriam cães vadios, pelo que lhe pareceu. Não, que aquilo são cães de raça mesmo, não seriam cães vadios, tanto mais que estavam muito bem tratados. E também com algum peso, algum porte, ou não? Sim, já uns cães de um certo porte. Depois de superada esta missão e que foi bem sucedida, qual é que foi o sentimento para o chefe Garcia e os restantes elementos da corporação? Portanto, acho que isso faz parte do nosso dia-a-dia. Não me refiro a mim, mas refiro a cada elemento que trabalha aqui diariamente e mesmo pessoal voluntário. Faz parte do nosso dia-a-dia e esse é o nosso reconhecimento, seja com pessoas, seja com os próprios animais, que por vezes até os próprios animais conseguem reconhecer melhor o bem que a gente lhe faz do que propriamente às vezes as pessoas. Muito bem. Já alguma vez tinha participado num resgate à semelhança deste ou não? Sim, costuma ser comum efetuarmos resgates deste entre gatos, cães, é normal. De vez em quando são situações que a gente não consegue, por vezes os donos não conseguem controlar. Mas a população pode estar tranquila porque os bombeiros estão cá para ajudar neste exatamente, tipo de situações. Exatamente, nós nestas situações temos material que nos permite de ser a poços ou outras situações para recuperarmos os animais.